certas coisas que eu não sei dizer. Minutos. Colégio Santa Ângela, da educação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas para 2018 até 29 de dezembro. Descontos de 5% até o dia 22. Venha fazer parte da família Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações: 3358-1900. 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante. As musiquinhas velhinhas, mixadinhas, gostosinhas pra pré-aquecer você pro sabadão, né? Então é o seguinte, vamos começar com Madonna Like a Prayer. Tem Culture Beat por aí, Network, W. Olha, tem muita coisa bacana. Então se fosse você, aumentaria o volume, chegava aquele móvelzinho pra cá e pra lá, liberava a sala, né? E deixava o resto comigo. Yeah. Somebody dance with me, W, who's fully who, networks and me and angel, kill tribute, Mr. Vem. Começamos o programa de hoje com Like a Prayer da Madonna, uma versão de 2012, inclusive. Somebody dance with me foi o que trouxe o DJ Bobo para as pistas brasileiras, tá? Para as rádios foi o Everybody, que é muito legal, é uma música bem comercial, né? Bem feminina até. Mas essa daí é a que trouxe o DJ Bobo. DJ Bobo não tem nada. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. 18 horas e 34 minutos.

could use some love. 'Cause we're

minds that refuse to unwind. They decided that they won't be a trust. What's on your mind? Please tell me. Oh, what have I done? The unspoken words and those looks of disdain. Oh, unless we do try, we won't see eye to eye, and we'll lose what's been good for so long. And that's why. Talk to me now.